vetado por trairas. O poder aqui é maior no labirinto, é Deus que nos guia. Nada é em vão, hoje percebo que tudo faz sentido. Ninguém pode apagar o que por Deus foi escrito. É tipo assim, truta na missão fortalecido. São várias inspiração que faz firmar o objetivo. Não tem pessoas, amizade, conquistamos desde início. Não caímos na cova cavada pelo inimigo. Verme, deixa a desejar promessas políticas. Hoje em dia fica em choque, intocado, fugindo, mas a vida ensina e com certeza terá o que é merecido. Partido de esquerda, repressão, perigo, mas nada intimida. Usamos o raciocínio, lutando pelo sem vão, pro lado dos excluídos, contra o poder que se faz pros entendidos. Firme na missão enquanto me manter vivo. Que Deus nos proteja, caminho alternativo. São muitos pra atrasar e pouco vem pra dar a mão. Por isso que consideras a amizade dos irmãos. Que Deus cuide todos, traíra e vacilão. E tem que ter atitude, consciência de formação. Pelo um ideal, muitos já foram pro caixão. Tipo liberdade, tipo contra escravidão. Se entra pro modinha, cai, não entra nessa não. E quer ser o que não é, truta aí é sem perdão. Não confunda rap com crime, aqui não tem ladrão. Cada um faz a sua, está difícil a união. Sendo que o hip hop já tem uma legião. E entre os seguidores não existe compaixão. Tipo gladiador, na batalha contra os leões. Muitos não saem da teoria, não praticam, não vejam ação. Se for pai armado, não vou poupar munição. Estraçalhando qualquer um que impeça minha missão. Se for pai armado, não vou poupar munição. Estraçalhando qualquer um que impeça minha missão. Que impeça minha missão. Já não tem mais o que fazer. As tentações são fortes, mas não irá nos corromper. Quem vive de inveja, por inveja irá morrer. Se liga no recado, não vai se esquecer. Não queria atrasar lado pra não se arrepender.